chama e carô. Fede, cabeleireira no macho, L3 Engenharia, tamo junto, hein? Tá me fazendo bem lascado, tá pisando com classe no meu passado. Se me perguntarem quem pisava em mim, não sei, nunca vi. Quando a gente supera, quer mostrar pro mundo que tá tudo bem, que já esqueceu tudo, mas eu vou segurar as emoções. Deixa o povo chovendo interrogações. Só não divulga, deixa os nossos pega em off. Deixa ela achar que pode, que o ex dela ainda sofre. Só não divulga, deixa os nossos pega em off. Deixa ela achar que pode, parceiro João, João do celular, o cara estourado, São Francisco do Conde, tamo junto. Simbora Barbosa Deles, Marcenaria Barbosa. Tá me fazendo bem lascado, tá pisando com classe no meu passado. Se me perguntarem quem pisava em mim, não sei, nunca vi. Quando a gente supera, quer mostrar pro mundo que tá tudo bem, já esqueceu tudo, mas eu vou segurar as emoções. Deixa o povo chovendo interrogações. Só não divulga, deixa os nossos pega em off. Deixa ela achar que pode, que o ex dela ainda sofre. Só não divulga, deixa os nossos pega em off. Deixa ela achar que pode, que o ex dela ainda sofre. Só não divulga e deixa ela achar que pode. Oh, oh, oh. Só não divulga, deixa os nossos pega em off. Deixa ela achar que pode, sofre. Só não divulga. Simbora Neto Paredão, NP Perfumes, Depósito Cerqueira, Depósito do Jonas, Mercadinho Menor Preço.